Brasília agora 127, eles vão 3 alterrar em 123 e rapidão bom dia. Nossa. Palmas é 400, Miguel Lacerda, posição forte. Vai chamar Brasília em 1273, acionário 230, vai falar na escuta. Control. level 6843 Alpha Reef Delta. Bom dia, Alfa, Yankee Alfa, Azul. Prossiga. Alfa, Yankee Alfa, no Pátio 3, solicito autorização para cheque dos reatores por 5 minutos no máximo. Já foi informado em Fire também.

Conexão 8097, mantendo 400, Brasília, 1273, Alterno 230, seu manhã. Aguarde para a liberação do 3280.